grande problema que nós aqui temos será sempre após encerrar as portas. Ou seja, as pessoas que acabam por estar no exterior dos estabelecimentos, mesmo após o encerramento dos portas. E não está em causa termos maior tolerância, mais uma hora de tolerância, está em causa exatamente esta situação que deixa que está ali no limbo. Ou seja, nós não podemos efetivamente pedir responsabilidade ao dono do bar que as pessoas se mantenham ali à porta, mas por outro lado estamos ou estamos. Ou seja, as pessoas que lá estão, estão obviamente a impedir que os habitantes e moradores ali na zona limítrofe possam ter o seu descanso.